E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis. Eu sou o Marcos. Sim, botei o Dãozinho pra fora dessa vez. Entenda isso como você quiser. E hoje estou com o Vitor Azambuja. Olá, eu não sabia que o apelido do seu era Dãozinho. Legal. E com o Marlo. A pergunta que não quer calar em Minas Gerais é: quem vigia ou vocês tudo? Quem vigia esse trem aí? Bom, e mais uma vez estamos aqui pagando a nossa dívida, a nossa promessa. Vamos falar de Doomsday Clock número 4. A edição saiu agora na última quarta-feira. Se você está ouvindo esse programa no dia do lançamento, então tá fresquinho na sua comic shop favorita. E nessa edição nós finalmente descobrimos a origem desse novo Rorschach. Marlo, você leu, o que você achou dessa edição número 4 de Doomsday Clock? Eu achei uma edição muito boa, cara. A identidade dele não era necessariamente um mistério, né? Pelo menos assim, a gente já tinha aventado essa possibilidade de ele ser o filho do psiquiatra que tratava o Rorschach, o Malcolm Long. Bem, a edição em si, ela veio muito bacana. A passagem dele pelo... Assim, o histórico psiquiátrico dele, digamos assim, né? A história de como ele veio a se tornar o Rorschach é muito, muito legal. Tem muitos paralelos com a história do Rorschach original, mas eu não consigo estabelecer assim nenhuma ligação direta, porque, infelizmente, meu exemplar de Watchmen está na Bahia, não está aqui comigo. Bom, Vitor, é a primeira vez que você está participando aqui com a gente dessas análises de Doomsday Clock. O que você estava achando da série e o que você achou dessa quarta edição mais especificamente? Olha, essa quarta edição é a primeira que eu achei que realmente a série está trazendo alguma coisa de interessante para esse universo do Watchmen desde a primeira. A primeira eu gosto, acho que ele coloca alguns elementos legais. A segunda e a terceira não me empolgaram muito. Essa quarta eu já achei bacana. Só que assim, é uma edição que serve para contar a origem do Rorschach, faz um link lá com os Minutemen, né, com a aparição do Mariposa, mas também não chega a avançar muito a história. Apesar disso, considerada isoladamente essa edição, ela é muito boa. Não sei se para justificar uma continuação do Watchmen, como pretende ser a dos Day Clock, né? Uma continuação barra crossover. Acho que é uma coisa que poderia ter saído numa linha, sei lá, talvez depois de Watchmen, né? Assim como teve antes de Watchmen. Talvez a DC pudesse ter explorado isso de uma outra forma. Talvez eu tenha gostado também, porque é a edição que mais aparece só o universo de Watchmen, né? Não tem tanta preocupação com a questão do crossover com o universo DC regular. Acho que dentro do universo do Watchmen é legal ver a maneira como se desenrolou o plano do Ozymandias, o que afetou. É bacana de ver que o diário do Rorschach levou alguns anos, né, até ganhar uma credibilidade, até começarem a investigar a teoria que ele coloca ali, que o Ozymandias é que seria o responsável pelo aquele alien. E isso eu achei bacana, né, a maneira como ele mostra que isso é um processo lento, né, não é uma coisa bombástica assim que vai sair naquele tabloide e todo mundo vai comprar de cara. Como crossover, ainda não tô entendendo qual é a necessidade desses personagens cruzarem com o universo DC regular. Pois é, e você falou dessa história de demorar algum tempo para ser revelado ou para que isso seja realmente investigado, da participação do Ozymandias. E a gente percebe nessa edição também que o plano dele, ele já estava ruindo antes mesmo da revelação de que ele era o responsável por aquele alien, né? E a coisa funcionou por um período bem curto, mas que o negócio já estava polarizando novamente antes mesmo de ser divulgado ou de ser aceito que o Ozymandias era o responsável por aquele alien, né? Então, no final das contas, o plano dele não serviu para muita coisa. Ele não conseguiu atingir o que ele pretendia com aquilo, ou seja, foi por nada, né? Como o Lex Luthor falou no número 3, né, que eles se encontram, que eles conversam, se esse era o plano do homem mais inteligente da realidade, né, da realidade dele, então o Luthor falou que não, tinha muito medo de conhecer o mais estúpido, que ele matou 3 milhões de pessoas e esperava que isso trouxesse a paz mundial, né? Então, é assim, mas como o Vitor falou, essa análise política do universo de Watchmen é mesmo muito bacana, viu? Muito bacana de ler, de ficar pegando referências. Eu não sei se vocês perceberam, tem uma hora em que um analista político tem uma fala assim, dizendo que será que já não é hora de a gente reavaliar Rorschach como americano e como patriota? Vocês repararam no nome dele? Não, não prestei atenção. O nome é Hector Godfrey, o que me levou a pensar que naquela realidade também existe um glorioso Godfrey intervindo contra os super-heróis, entendeu? Epa, cara, eu não duvido nada que a DC coloque os novos deuses nessa mistura também. Manipulando a cabeça das pessoas contra os super-heróis. Mas assim, eu acredito que nesta série, pelo menos, assim, o Geoff Johns não deve ir fundo nisso, né? Foi uma coisa assim, tipo um easter egg, digamos assim. Né, eu não acho. Que... Até porque ele tava defendendo o Rorschach, né, nessa passagem. Não. Ele tava justamente. O Rorschach era tratado como um criminoso. Ele fala: ah, não é hora da gente enxergar ele como um americano, um patriota. O que eu entendi foi isso. Eu tinha entendido diferente, mas enfim. Bom, eu acho que isso vai naquela linha de que o diário do Rorschach tá começando a ganhar alguma credibilidade, porque antes ele era tratado como um maluco qualquer, né? Pelo menos no Watchmen ele é tratado assim, como o único vigilante que se recusou a cumprir a ordem presidencial para parar as atividades e que por isso ele era um criminoso, um maluco e tal. Deixa eu só para complementar, ele é o Hector Godfrey, o editor do Frontiersman. Isso. E eles assim, francamente, será que não é hora da gente reavaliar o Rorschach como um patriota e como um americano? Eu entendi isso como uma defesa do Rorschach, na verdade. Mas é que não tem, só tem essa frase mesmo, né? Não tem o contexto do que ele tava dizendo. E uma outra coisa que a gente tava discutindo até no grupo, logo depois que saiu a edição, sincronicidade da coisa, né? Porque na série original, a origem do Rorschach é contada na edição número 6. E agora em Doomsday Clock, o novo Rorschach, a origem dele é contada na edição número 4. Então, em algarismos romanos, 6 é V, I, e a 4 é IV. Então, até aqui tem esse espelhamento, né? Espelhamento que o Alan Moore fazia em Watchmen, né? Então, muito provavelmente, isso não foi uma coincidência aqui, né? O Jones, mais uma... Pois é. O relógio das capas é em algarismo romano, não é isso? Isso. E aqui, mais uma vez, o Jones querendo prestar uma homenagem. Isso aqui não, com certeza não é uma coincidência, né? Essa edição número 4 ser a origem do Rorschach, né? É engraçado assim como eles têm personalidades muito contrárias, na verdade, né? O Red Long, o novo Rorschach, ele é... Bom, usando assim um termo científico, ele é um banana, né? ele vai pra prisão, ele não é o... Não é fechativo que nem o Rorschach, entendeu? Que joga óleo quente nos caras, assim, tal. Ele apanha feito uma lavelha, coitado. Apanha muito, deve ter sido abusado de formas inimagináveis. Mas, com o tempo, ele vai pegando alguma fibra, né? Começa a agredir o carcereiro que faz bullying com ele lá... Cria algum estofo, né? Depois que ele começa a conviver com o Mariposa. Mas até então, ele... Nossa, ele era um saco de pancada, coitado. Nada a ver com o Rorschach. Então, realmente, ele tinha que emputecer muito pra poder se tornar o Rorschach. E vale lembrar que, assim, ele a gente já falou aqui, ele é o filho do psiquiatra que estava tratando o Rorschach original na série de Watchmen. E ele não estava em Nova York quando caiu lá o alienígena do Ozymandias, né? Ele estava... ele tinha saído da faculdade e estava indo para Nova York para encontrar com os pais, né? E ele ficou parado no meio do caminho, tinha tido um acidente, o pessoal tava discutindo, ele tava a caminho de Nova York, mas ele já tava nos arredores. E uma coisa interessante que eles falam é que quem não morreu naquele atentado ficou com gravíssimos problemas psicológicos, né? Afetou a cabeça das pessoas de uma maneira irreversível. E é por isso que ele vai parar naquele hospital psiquiátrico, né? Talvez uma prisão hospital. E como o Marlo falou e o Vitor também falou, lá ele encontra com o Mariposa, que era um dos Minutemen, né? E é engraçado que a maneira como eles se encontram é aquela coisa bem de piada de maluco, né? Piada de louco, tá? Ele foge, corre lá pra o teto do prédio, né? E tem um outro maluco lá falando que pode voar. Então, o que você imagina quando você tá num hospital psiquiátrico, tem um cara nu, enrolado só de lençol na beirada de um prédio, dizendo que pode voar? Você pensou assim, ele vai pular e vai voar, né? Mas vai voar caindo. O meio segundo ele vai estar voando. Eu pensei que ele ia se estabacar no chão naquela hora, bicho. Eu nem assim, nem tinha ligado o personagem a ele, né? Mas, cara, na hora que ele voa, é linda demais aquela cena, aquele quadro, né? A lua enorme, assim, no céu, as cores muito bem escolhidas. As asas, assim, inicialmente eu achei que eram feitas com camisas de força, pareciam camisas de força costurada, mas depois ele pede ao Red que arranje lençóis, né? Então deve ter sido isso que ele usou também, mas a estrutura inicialmente me lembrou camisas de força costurada. Eu achei aquela cena muito bonita, bicho, o voo dele. E surpreendente, né, também. Pois é, eu também achava que ele ia meter a testa no chão no segundo depois. É que vocês são muito sãos, né? Ele não sabendo que era impossível foi lá e fez. Uhum. Tá certo, então. Mas eu achei bem bacana, porque rompe, né, com aquela expectativa de Watchmen, de ser tudo sombrio, tudo vai dar errado, né? Tudo muito realista, né? É, tudo é uma porrada na cara. E quando ele voa, é meio que um sopro de esperança, assim, também, né? É justamente isso, você fica pensando, esse desgraçado vai morrer, vai ser só uma tragédia a mais que o Regi vai testemunhar. Mas na verdade ele é um cara, ele se torna uma força positiva na vida do Regi, né? Porque o Regi, ele não chega a ser amalucado pro mal, que nem o Rorschach. O Rorschach era o cara que só via violência, só via o mal. E o Regi, ele é um cara que tá meio que buscando uma redenção, né? A própria idade mesmo. Ele era completamente assim, apagado como pessoa. Eu acho que ele se sentia negligenciado pelo pai, pelo menos, né? E via que, sim, a mãe dava força ao otimismo exacerbado do pai. E aí eu acho que ele estava em busca de uma identidade mesmo. Quando ele fala da tragédia, ele fala assim: milhões de pessoas morreram com o pesadelo do Veidt. Milhões sobreviveram quando queríamos não ter sobrevivido. Então eu acho que, no fundo, ele esperava ter podido morrer com aquilo, né? É, tanto que quando ele, a primeira vez que ele consegue fugir, né, no hospital psiquiátrico, ele sobe lá pra se matar, né? Ele não se mata porque ele vê o Mariposa. Mas eu acho interessante, alguém comentou no nosso grupo que esse Rorschach é o Rorschach pré-caso dos cachorros, né, no Watchmen. Eu já acho que é o contrário, eu acho que ele tá fazendo o caminho oposto àquele Rorschach. O Rorschach do Kovacs, ele começa bom, ele é uma força positiva, ele é um super-herói urbano bem clássico, né? Tanto que ele tem a parceria com o Coruja no passado, isso a gente não vê, é contado, né? É off-panel. E ele acaba virando muito violento, muito niilista, muito preconceituoso depois do caso dos cachorros. Esse, o Regi, me parece que ele tá fazendo um caminho um pouco contrário, assim. Ele começa muito violento depois do trauma que ele sofre com a, não só com a morte dos pais, que é até um paralelo com o Batman, mas também com o próprio choque de ver o Alien se materializando, né, no meio de Manhattan. E aí ele vai trilhando um caminho de não violência, assim, de tentar resolver as coisas mais ao estilo do primeiro Rorschach quando começou a carreira. Tanto que quando ele encontra o Batman, você pensa, eles vão sair na porrada, né? Não, até porque ele apanharia, né? Mas não, ele conversa, ele dá o livro pro Batman, lê isso, aí a gente conversa, ele fica esperando. Isso é na edição 3, né? Que tem até uma cena bem engraçada, que é o Rorschach olhando pro relógio, e aí ele pergunta assim pro Batman, não, você já tá em que página? E o Batman, 4. É muito bonito. Foi um dia muito longo, porque assim, eu sempre digo, né? Hoje em dia todo mundo espera que o Batman seja um deus, né? Então, você achou que o Rorschach ia olhar pra ele e dizer que pai, você tá aí? Não, já acabei, tô lendo de novo, sabe? Não, tô na página 4. Vou falar nisso, vou falar nessa edição 3. Que final aquele, bicho? Eu me arrependi depois, assim. Eu li a 3 e a 4 no mesmo dia, né? Eu também. Eu me arrependi de não ter participado da edição número 3. Da edição número 3, porque aquele final me dá muita raiva, bicho. O Batman foi muito filho da puta. Muito, cara, muito. Você pode até argumentar que ele conseguiu uma maneira não violenta, né, de prender o Rorschach, mas, cara, é muita sacanagem. Ele oferece um banho, oferece um quarto, uma refeição pro cara, trata o cara como amigo, super bem e tal, e vai lá e prende o cara daquele jeito e vai embora sem nem falar nada, né? É muita sacanagem, né? E eles até voltam um pouco nisso, né, que esse Rorschach, ele tá sendo entrevistado por um psiquiatra também, que no final a gente descobre que é o Batman, né? É o Batman. Eu fiquei na hora, quando eu li, eu fiquei em dúvida se era o Batman ou o Alfred, né, disfarçado, mas... É, eu também fiquei com essa dúvida. Mas eu acho que era o Batman. E até o Alfred fala, né, falando assim, ó, você não poderia ter largado ele lá dentro, não com o que ele sabe, né? Porque, afinal de contas, ele acabou descobrindo quem era o Batman, né? Ou pelo menos tinha visto o Alfred, apesar dele não conhecer, ele não saber quem é a pessoa, já que ele não é desse universo, mas ele ficou sabendo da identidade do Batman, né? É, ele poderia dizer, né? Eu fui na casa de um cara chamado Bruce Wayne, que na verdade é o Batman, e ele sabe muito mesmo, né? O Batman foi um pouquinho... Acho que ele tava cansado, né? Essa história do livro ilustra bem, né? Ele tava de saco cheio. Eu quero saber, eu vou trancar esse cara, depois eu vejo o que fazer com ele. Outra coisa interessante, que aí é uma retomada do que aconteceu lá no especial, né, o universo DC Renascimento, é que aparece novamente a Saturnia, né? Que a gente acredita que seja a Saturnia. Ela tinha sido presa lá nessa edição do universo DC Renascimento, lá no Asilo Arkham, e ela aparece aqui novamente conversando com o Rorschach, né? Falando, a gente precisa sair daqui e tal. Qual que vocês acham que vai ser a participação dela no restante da história? Cara, sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei como é que isso vai ser aproveitado, mas do jeito como as coisas se desenvolvem na DC já faz alguns anos, né? Eu não duvido que, apesar de muita coisa estar dando certo nessa fase Rebirth, né, no Renascimento, eu acho que essa série vai culminar com um novo zeramento. Comecei a suspeitar mais disso depois dessa decisão de tornar a série bimestral. Eu acho que isso é uma manobra para dar tempo de as séries promover um fechamento, né, em suas histórias, assim, acabarem com um ar de fim mesmo, né, de alguma forma. E usar essa história para um novo reset. É, o especial do Rebirth, ele propõe um ajuste na cronologia que não foi desenvolvido, né? Justamente. Ele propõe que, na verdade, tem 10 anos que foram roubados por alguém, que a gente não sabe quem é, mas suspeita-se que seja o Dr. Manhattan, talvez não seja, e que alguns personagens retornam, né, ao universo DC, mas proeminentemente o Wally West e o Flash. Mas eles não fizeram, como o Marlon falou, um zeramento, né? Ainda é a cronologia dos 952 com alguns personagens de volta. Eu concordo com você, eu acho que isso vai culminar num novo ajuste cronológico, digamos assim, essa é a Zero Hora. O que a Zero Hora foi pra Crise é essa minissérie pros novos 52, né? Acho que vem aí sim um ajuste cronológico pra restabelecer esses 10 anos, até porque quando lançaram o Rebirth se falava que queriam retomar a ideia de legado que a DC tinha, né? A ideia de continuidade, e a única maneira de fazer isso é você devolver esses anos todos, ou pelo menos uma quantidade boa de tempo que foi tirada nos 952, que uma decisão editorial absolutamente equivocada de dizer que aquele universo só tinha 5 anos de idade, praticamente. Imagina, o universo DC tá completando 80 anos hoje, 80 anos esse ano com o aniversário de 80 anos do Superman, né? Então, você querer reduzir isso a 5 anos é o maior tiro no pé que a DC podia ter dado. E eu acho que o Jones, até por trazer elementos da cronologia da DC, que sempre foram difíceis de lidar, a Saturnia, ela é da Legião dos Super-Heróis, que sempre foi uma bomba, né? Sempre que tinha algum ajuste cronológico na DC, eles tinham que explicar a Legião dos Super-Heróis. Se não me engano, teve 6 ou 7 origens agora, pelo visto vai pra 8ª, né? Tá o Jameson, a enciclopédia da Legião viva. Não, aguarde um pilha de bis aí futuro sobre Legião dos Super-Heróis e Universo Compacto. E outro personagem que eu queria comentar, que a gente não falou ainda, desculpa se vocês já falaram na terceira edição, mas eu quero comentar também, que é o Johnny Trovoada, né, o Johnny Thunder. É, aquele velhinho que aparece no asilo lá, também apareceu no especial do Renascimento, né, que a gente não sabe qual vai ser o papel dele na história, mas ele é um personagem muito, muito, muito poderoso. É, o Trovão, né, que é o do gênio que ele controla, é um personagem muito poderoso, um personagem até com poderes que talvez nessa realidade consigam rivalizar com o Dr. Manhattan. Eu ainda acho que o Jones vai dar algum plot twist no paradeiro do Manhattan, vai unificar ele com algum personagem regular da DC, talvez o próprio Trovão, né? Eu fiquei muito curioso com aquelas aparições do Sr. Frio nessa edição 4, e voltando pra edição 4, que o Sr. Frio parece que tá sempre olhando o Regi. Eu sou um pouco óbvio, né? Desculpa se não tem a sutileza de vocês, mas o Sr. Frio é um careca azul. É verdade. Eu fico pensando se aquilo não é um daqueles clones lá do Manhattan que ele usa no Watchmen de uma maneira muito mais interessante, né? Pra fazer sexo com a Espectral. Mas eu fico pensando se isso não é um daqueles clones dele que ele colocou lá pra vigiar o Rorschach naquela realidade, sabe? Então, não sei. Eu acho que o Jones vai sim, como o Marlo falou, trazer, usar essa minissérie não só pra unificar o Watchmen na cronologia da DC, mas também para trazer de volta muita coisa que a gente não tem visto aí desde os 952. Você sabe também o que é que eu acho que essa história é? Eu acho que ela é um canto de cisne do Geoff Johns na DC. Eu não quero dizer com isso que ele vai para Marvel, né? Mas eu acredito que ele, no mínimo, vai tirar uma licença, porque ele vem desgastado da experiência com o cinema, né? Ele foi colocado numa semana no cargo de chefe da coisa toda e depois destituído. Tem, assim, o desgaste de muitas... Ele está sempre envolvido em mega-eventos já faz bastante tempo, né? Tem séries regulares que ele escreve. Eu acredito que ele deve estar se preparando para sair da DC, não necessariamente ir para a Marvel, até porque por causa da chegada do Brian Bendis. Eu acho que o Brian Bendis deve assumir várias das funções dele. Assim, eu não sei se isso vai culminar na licença do Jones. Eu vejo ainda, apesar de todo o desgaste, eu vejo o Jones ainda como um fã que conseguiu atingir o objetivo máximo, talvez, de todo fã, de chegar lá e poder ditar as coisas do modo que ele acha que seria a maneira correta. Tá? Ele fez muito bem, né? Na verdade, a gente tem que parabenizar o cara por tudo que ele fez nesse tempo todo, porque ele devolveu, assim, ele esteve à frente de algumas coisas bastante ruins, é verdade, mas também, assim, tudo de bom que a gente lembra nos últimos anos tem a mão dele. Sim, ele é responsável, a gente já falou aqui, ele é responsável por algumas das melhores fases de alguns dos personagens da DC nos últimos anos, apesar dele ter cometido aquilo com Barry Allen, que pra mim não funcionou, apesar de toda aquela obsessão dele com o Barry, com o Hal Jordan, que com o Hal funcionou, mas com o Barry não funcionou. Apesar disso, ele conseguiu fazer coisas assim muito boas, né? Enquanto ele estava sendo um escritor regular da DC, né? Não sei se ele já chegou no ponto de talvez se decepcionar ou talvez estar cansado disso tudo e querer ficar um tempo afastado de tudo, um ano, dois anos sabáticos, talvez. Não sei se vai ser isso, não. A trabalheira que ele deve ter pra escrever essas histórias, assim, e tentar não desagradar demais a Alan Moore. Porque, assim, desagradar, assim, se você respirar errado perto do Alan Moore, ele reclama, né? Então, a preocupação dele, assim, é respeitar, na verdade, assim, eu tô falando isso, assim, pra... Só pra fazer graça mesmo, né? Mas, assim, em respeitar a obra, porque desrespeitar o Watchmen eu acho que é uma coisa que ninguém deseja fazer, mas tentar fazer a coisa de um jeito, assim, que de repente o Alan Moore sinta alguma curiosidade, bora ver como é que é isso aqui, e que ele seja capaz de gostar. Alguém falou no grupo, não sei se foi o Vitor ou foi o Regi, falou que se ele lesse alguma coisa, né, talvez até gostasse. Não fui eu, porque eu tenho certeza que se ele lesse a edição 3 com o retorno do comediante, ele não ia gostar. O mote todo de Watchmen parte da morte do comediante, e ele usa o comediante pra mostrar como os vigilantes podem ser escrotos, né? Aí, na edição 2, né, que na verdade é no finzinho da 2, o Jones já traz de volta o Rorschach na primeira, né, que o Moore matou, ok, não é o mesmo, mas ele trouxe de volta o personagem que era pra estar morto, e aí na segunda ele traz o comediante, que é o começo da história, da onde o Moore não ia gostar, não fui eu que falei cara, isso. Cara, essa volta do comediante, na verdade, é assim, ela cria um paradoxo muito fodido, né, de Por exemplo, a própria série Watchmen original começa com a pessoa lavando o sangue do comediante da calçada, né? Então, toda a investigação do Rorschach parte da morte do comediante. Pois é, houve um corpo, a história houve toda um funeral e tal. É, e aí, depois aparece ali como... no número 3, né, de Doomsday Clock, o comediante sendo extraído, né, teleportado. Porra, mas e aí? E o corpo? E a queda? Não, né? Então, isso para o Dr. Manhattan, eu acho que não seria difícil. Eu imagino que vão fazer alguma coisa de tipo de, sei lá, duplicá-lo, né? Duplicar o evento e ser uma experiência temporal, alguma coisa desse tipo, não sei. É, eu não sei se eles vão usar essa história do duplo, né, temporal, ou que é uma coisa que eles usam até no... Acho que na segunda temporada da série do Flash aparece isso, né, um clone do tempo. Mas eu acho que ele vai fazer aquele recurso que fizeram com o Flash também, né, viagem do tempo, a gente tem que sempre lembrar do Flash. É, na época da crise, né, pega ele antes dele morrer, ele vive uma vida até X anos e devolve ele no ponto que tirou. Acho que vai ser alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Ele tá fadado a morrer estatelado naquela calçada, só que ele vai fazer alguma coisa antes, né? É, pode ser também. Mas é outra, essa volta... É claro, é difícil a gente julgar, é pra ter 12 edições, né? É, como original. É difícil a gente julgar antes de ler a obra completa, né? Mas não sei, essa volta do comediante eu achei tão gratuita, assim, sabe? Ele aparece ali, ele atira no Luthor, aí tenta matar o Ozymandias. É mais pra ser um plot twist do que qualquer coisa. A própria... Eu não sei, tem algumas coisas na história que eu tô achando bem anticlimáticas, assim, sabe? Esses cliffhangers do final eu tô achando muito anticlimático, porque não desenvolve. Não vai a lugar nenhum, sabe? Mas não sei, vamos ver. Vamos ver quando fechar as 12 edições. Eu não tô achando ruim, pelo contrário. Acho que todo mundo ali tá fazendo o que sabe fazer de melhor. O Jones tá fazendo esse papel de costureiro que ele faz, né? Que ele costura um monte de elementos da DC juntos, né? E agora tá fazendo isso de uma maneira inédita com o Watchmen, que sempre foi uma coisa considerada totalmente à parte, né, do universo DC. E o Gary Frank tá desenhando muito, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar em todas as edições dessa série. Os desenhos dele estão muito bons. Não compara com o Gibbons, que pra mim é hors concours, mas porque a gente vê hoje, assim, nas bancas, né? Até nessa edição 4 tem um preview pra aquela New Challengers, que é uma linha nova que a DC tá lançando depois da Metal, né? E, cara... Você mudar do desenho do Gary Frank pra esse desenho dessa revista nova do New Challengers é quase uma agressão, sabe? Nossa, eu me senti viajando no tempo. Parece que eu voltei pros anos 90 com aquele desenho horroroso da DC. Agora, vocês falaram que acha que o fato da série ter se tornado bimestral seria pra dar mais tempo pra tentar fazer um novo zeramento. Eu particularmente não acredito num novo reboot, num começar tudo de novo. Talvez sim, essa história de voltar com esses 10 anos e aí ter uma série contando, recontando esses 10 anos perdidos e aí dando um estofo maior, isso eu acredito. Não acredito que vá zerar tudo de novo, mas eu não tinha pensado dessa forma. Eu já pensei que se tornar série bimestral seria até para dar mais tempo pro Gary Frank, para ele caprichar ainda mais nas histórias, para não correr risco de ter fill-in ou de perder a qualidade do traço por problema de prazo. Porque ele tá desenhando muito mesmo, e não é só nessa edição. Ele tá, cada edição nova, ele tá destruindo ainda mais nos desenhos. Na edição número 3, inclusive, eu preciso lembrar mais uma vez que o Mímico e a Colombina tiveram uma aparição sensacional pra variar, né? Aquela briga no bar em que a gente finalmente descobre que as armas invisíveis do Mímico existem, né? Eu achei muito bacana aquilo. Gostei mais dessa edição do que da 3 também, porque, sei lá, pra mim ela foi um pouco mais focada, né? Ela não foi tão dispersa quanto a outra edição, que mostrou várias coisas. Ela focou ali no Rorschach e foi do começo ao fim ali contando a história dele. E assim, eu gostei muito dessa edição. Talvez a segunda melhor edição da série. A primeira edição teve aquele impacto, né, inicial, que é pro bem ou pro mal. E essa daqui, até agora, é a minha segunda favorita. A mais emocionante, sem dúvida, né? Porque o que o Jones faz com o Mariposa é... Nossa, ele desenvolve a maneira dele, a história dele de uma maneira muito, muito emocional. Aquelas cartas lá, aquelas coisas. Bicho, é um desenvolvimento de personagem muito bom ali. Eram duas coisas que eu queria falar. Era sobre essas cartas que você citou, Marlon. E também do treinamento que o Mariposa dá pra esse Rochá. Foi outra coisa também que a gente comentou lá no grupo. Foi até o Luigi que comentou com a gente. Que ainda acha esse Rochá muito verde, né? Ele não... Que talvez o próprio Ozymandias tenha treinado ele. Mas a gente fica vendo nessa edição que o Mariposa treina ele e meio que dá... passa um pouquinho de cada um dos Minutemen pra ele, né? Que ele até fala que eu sou um Minutemen de uma pessoa só, né? O que, que vocês acham que esse treinamento que ele teve lá foi suficiente pra o Rochá se tornar o que ele se tornou? Que apesar da gente ter visto pouco dele, você vê que ele não é tão violento ou tão cru no sentido de ser de não ser refinado quanto o Rochá original, mas ele tem ali um certo treinamento. Vocês acham que só o que o Mariposa ensinou a ele foi suficiente ou o Ozymandias tentou dar um refinamento ali? Eu acho, particularmente, que não houve tempo, na verdade, porque você vai no final da edição e tem aquele encontro, né, que o Red vai atrás do Ozymandias na Antártica, imediatamente o ameaça, porque é a pessoa que ele descobriu que era o culpado por tudo que aconteceu e tal. E aí eles conversam, discutem, o Rorschach o ameaça com a faca e tal, assim, e logo em seguida eles saem, entendeu? Eles, depois de chegarem a algum tipo de acordo lá, eles saem dizendo que não vão conseguir fazer o que tem que fazer sozinhos. Então, eu acho que, na verdade, não houve tempo para o Ozymandias treiná-lo, a não ser que isso tenha acontecido a partir desse momento em que eles saíram. E essas cartas que o Marlo mencionou, Vitor, o que, que você chegou a ler? Isso reflete um pouco do que foi dito em Before Watchmen, né? Na minissérie dos Minutemen, ou não? Ele resgata um pouquinho do que foi dito ali, né? Não li. Tenho aqui, tá na pilha, a eterna pilha, né? até tô olhando pra eles aqui, não li. Eu tenho com o Watchmen uma relação que eu preciso reler a obra original com calma hoje, mais velho, e pegar pra ler essas Before Watchmen. Mas vou falar sem ter lido o Before Watchmen, tá? Eu achei as cartas muito bem escritas, eu ia pular, ser bem sincero. Eu tava lendo... Eu pulei, devo confessar que eu pulei, mas... o verme. Aquela fonte pra ler assim é horrível, velho. Você já não é essas coisas todas no inglês e ler naquela fonte... É por isso que eu ia pular, porque eu acho essa fonte que imita uma letra cursiva muito complicado de ler. Eu já acho difícil ler isso em português, em inglês, então. Mas não, até não é tão ruim assim. Eu vou dar minha opinião só com base nas cartas. Eu achei que ele. O Jones está sendo muito feliz na maneira como ele está imitando o que acontecia nas edições originais de Watchmen, de dar contexto para a história através de reportagens ou de outros elementos fora dos quadrinhos, né? Isso é uma coisa que vem da série original. E eu acho que tá sendo muito legal. Tem muita informação nesses apêndices que ele tá colocando, né? Talvez não tanto quanto tinha na original, mas tem bastante. Nessas cartas, eu fiquei com a nítida impressão que o Mariposa era gay. Por isso foi também um dos primeiros a ser perseguidos e por isso que ele foi enviado para aquele sanatório, né? E por isso que ele foi rejeitado pela família, como ele fala nas cartas. Porque não é só pelo fato dele ser vigilante, ele foi um dos primeiros vigilantes que se aposentou. E que quem morre na... Tem uma carta que ele menciona que um amigo muito querido dele morreu e por isso ele não escreveu pra irmã. Quem morre era um companheiro, né? Uma pessoa por quem ele tinha afeição. Tanto que ele herda, né? Um valor substancial desse companheiro dele. Mas assim, ó, são cartas que, além de dar todo esse contexto do personagem, elas são de partir o coração, assim, sabe? É muito, muito, muito triste. Você vê que... Acho que tem 30 anos, né? Entre a primeira carta e a última... você vê ele tentando falar com a família, com a irmã, né? E ela não respondendo, as coisas que ele coloca ali. Ele chega a pedir pra ela, né, os equipamentos pra fazer as asas, né? E dá a entender que ela não respondeu, porque ele depois pede pro Reg conseguir os lençóis, como o Marlo falou. Né? Não sei, eu acho legal esses apêndices. Esse aí foi o que eu mais me identifiquei, assim, pela carga emocional que o Jones consegue colocar por ser... escrito em primeira pessoa, né? Acho que ele tá não tá fazendo nada de novo, né? Como eu falei, o Moore já fez isso, mas ele tá sendo bem feliz no que ele tá fazendo. É engraçado você perceber também, assim, que nesses 30 anos, praticamente todas essas cartas, acho que só uma mais curtinha não é de papel timbrado do sanatório, quer dizer, ele estava constantemente sendo internado, né, nesses 30 anos, assim, as cartas elas todas são em papel do sanatório. Ele deve ter voltado muito para aquele lugar. Só pra gente finalizar, eu achei muito emocionante também o final do Mariposa, porque a gente lendo a história, você vê que ele tá num sanatório, mas você percebe ele ali conversando com o Red, né, com o novo Rochard, você não vê que ele... Você percebe ele como uma pessoa sã, que por conta das circunstâncias daquele universo, por ele ter sido um vigilante, ele tá encarcerado ali, mas você não vê ele como uma pessoa insana. Mas aí quando acontece o incêndio, que ele ia fugir com o Red, e ele olha pra aquela luz, né, pro fogo, e age exatamente como uma mariposa sendo atraída pela luz, pelo fogo, você vê, não, ele realmente não era uma pessoa sã. Ele volta pra despe o roupão lá, o que ele tava vestindo, e com as asas ele volta pra o fogo, né? E deixa o Red por conta própria. O que vocês acharam desse final? Vocês também se surpreenderam com esse destino que o Mariposa teve, ou vocês achavam que ele seria pra aquela edição só e que não teria lugar pra ele no decorrer da história? Não, ele faz o clássico papel do mentor na jornada do herói, né? Ele ensina pro herói tudo que ele sabe e depois ele tem que morrer. Ele tem que sair de cena pra dar espaço pro herói. Então isso aí é bem texto, né? Bem manual de historinha de origem de herói, né? O mentor tem que morrer. Mas eu acho que nas cartas, que você não leu, Marcos... É, não li. Estou olhando, recriminando você. Estamos julgando você mentalmente, Marquinhos. Publicamente agora. Eu acho que nas cartas fica muito claro que o propósito dele não era fugir. Tanto que ele sai na história, o Regi fala, né? Que ele várias vezes ele saía e trazia coisas de volta, contrabando, né? Então, ele de alguma forma, ele estava conformado em estar ali naquele sanatório. Aquilo era a vida dele. E nas cartas, ele menciona, numa das cartas para a irmã, que ele encontrou um jovem que deixou ele muito impressionado, etc e tal. Não sei se isso... Posso sugerir que ele tinha algum tipo de paixão platônica pelo Regi, ou só o fato de que ele tinha encontrado um propósito na vida ali em ajudar o Regi, em treinar o Regi, né? E aí, a partir do momento que ele sai, que ele vê que o Regi vai seguir o caminho dele, ele meio que se contenta, né? Não, minha vida é isso, eu não vou conseguir ter uma vida normal aqui fora, porque eu tenho isso, né, de precisar voar, e se eu voar, vão me trancar aqui de novo, né? Vão me perseguir, eu não posso fazer isso. Então, eu acho que ele se contenta, não, tá bom, encerrei meu papel aqui nesse plano, vou passar pro próximo. Ele até fala na carta de despedida, na outra carta, que ele viu o pai e a mãe, e que tudo foi perdoado e que ele vai se juntar a eles, né? Eu entendi que os pais já tinham morrido, ele já tinha, acho que 50, 60 anos, né? Nessa época, ele já era mais idoso, né? Eu acho que mais que foi isso, assim, foi meio que uma eutanásia, sabe? Pra essa doença que ele tinha. Aí pode ser tanto a fixação dele por voar, quanto talvez a questão da homossexualidade, que eu posso estar viajando. Se alguém leu o Before Watchmen, se isso está explicado lá, por favor, me corrija. Mas pode ser, ele não tinha mais lugar naquele mundo fora do sanatório. É tipo aquele filme Shawshank Redemption, como é que é? Um Sonho de Liberdade, né? Sonho de Liberdade, filmaço. Isso, que tem um preso que justamente está há 30 anos na cadeia, ele vive normal ali, né? Tem aquele pássaro dele e quando ele sai, ele se suicida. Porque não existe vida para ele fora daquilo, né? Bom, e assim, para a gente finalizar agora, verdade, o que vocês esperam do que vem por aí em Doomsday Clock, né? Vai demorar o dobro do tempo do que a gente imaginava no início, né? Que agora as edições são bimestrais. Nós completamos apenas o primeiro terço, né, de histórias. Qual é a expectativa de vocês para as próximas edições, Marlo? Não sei se é o que vai acontecer, né, mas o que eu espero que aconteça é a chegada do Superman na trama. Eu acho que o Superman, ao contrário do Batman com o Rorschach, ele não vai racionalizar demais com Ozymandias. Eu acho que eles vão se enfrentar. Não sei o quanto Ozymandias tem condições de enfrentar o Superman, mas alguma coisa nesse sentido deve acontecer. Ah, eu acho que aquilo que a gente já comentou, né? No final, um zeramento ou alguma forma de corrigir a cronologia. Nas próximas edições, imediatamente, não sei, acho que o Superman, né, tá... Já foi a primeira imagem divulgando essa minissérie, era o Superman, se eu não tô enganado, né? É, tá, já tá na hora dele aparecer, mas eu acho que ainda mais pro final, assim, a gente vai ver algum personagem que a gente não tá esperando. Tô muito curioso pra ver como é que ele vai desenvolver a história do Johnny Thunder, né? Acho que vai aparecer sim o gênio dele pra rivalizar com o Manhattan, porque o Superman não pode fazer nada com o Manhattan, né? Se faz muito essa comparação de que o Manhattan é o Superman do Watchmen, mas na verdade é um Superman com poderes muito, muito, muito, muito maiores, né, do que o clássico. Então eu tô esperando ver aí algum personagem do casting tradicional da DC rivalizando com o Manhattan. E não sei também se o Jones não vai de alguma forma amalgamar o Manhattan com algum outro personagem, mostrando que aquela era uma encarnação dele em diferentes realidades. Não sei se ele não vai dar uma viajada assim, sabe? Porque o Jones, ele é aquilo, ele vai muito no passado, ele respeita muito o material original, mas chega uma hora que dão liberdade pra ele e ele extravasa, né? Chuta o balde. Então, tô esperando alguma coisa assim, sabe? A chutada de balde do Jones. Bom, é isso, pessoal. Pode ter certeza que assim que a edição número 5 sair, provavelmente daqui a 2 meses, nós já teremos uma nova edição especial do Pilha, comentando do Doomsday Clock no final, talvez uma edição ultra, mega, super especial, compilando tudo, vendo o que a gente acertou, o que a gente errou, se a série atendeu às expectativas ou não. E é isso, quero agradecer mais uma vez, valeu, Marlo. Valeu, querido. Olha, eu queria registrar minha emoção em finalmente participar de uma gravação com o Vitor Azambuja. Ah. Já tem o quê? Mais ou menos um ano que o Vitor tá no grupo e primeira vez que a gente interage diretamente. Poxa, você pode ter certeza que a emoção é só sua. Eu fiquei emocionado agora, muito obrigado pela deferência. Mas sabe que você tem um lugar tão especial no meu coração que eu nem sabia que essa era a primeira vez que a gente estava gravando juntos. Eu não gosto de morar no fundo do coração, eu gosto de morar na frente com vista para o mar, entendeu? Tá bom. Bom, vamos para um quarto, né? Pra resolver isso. Já vamos para um quarto, vamos para a troca de nudes agora. É, já estamos alinhando aqui no privado, aqui, já estamos alinhados. Pronto, beleza. Ah, não precisamos ver isso. Obrigado, Vitor. Valeu. E é isso aí, pessoal. Até a próxima semana com a volta do Dãozinho. Ou não, né? Tomara um abraço. Que tomara que não, né? Oremos. Torceremos por isso. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau.